Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Mais um Nerdopolicast. Eu sou o Marcos Daniel Rise do Mal, e na companhia de Eduardo Poço. Favor, Eduardo King. Eduardo King, tá certo. Você percebeu que eu falei Daniel Rise certinho? Olha, parabéns, cara. O livro é tão bom que até você falou certo, cara. A supremacia das histórias do livro, não tem adjetivos pra falar, né, sobre esse King, né? Não existe. Não foi criada ainda uma palavra em língua portuguesa ou inglesa que define... Genial, pô. Genial, é. A Coisa, né? Filme Pequeno Tijolo, It, né? O pequeno livro de se jogar na cabeça de alguém mata. Tem o livro que doía meu braço, carregar ele de lá pra cá, mas eu carregava... Isso é capa dura, a capa brochura é... Mas dói o braço também. Você lê, você costuma ler com ele assim, tipo, apoiado na barriga? Meu, dá uma quebra a ler de lado, ficava de ladinho. Eu lia com o livro assim, apoiado na barriga, segurando, e aí começava a doer assim o antebraço. Acho que eu acabei fazendo até malhação sem querer. O problema meu é que, como dói meu braço, comecei a descobrir o audiolivro, salvou minha vida, cara. Não dói mais o braço. Muito bom. Nós vamos falar então de It, antes de vir os dois filmes, né, no futuro. Vamos rapidamente para uma vírgula sonora, porque a gente tem muita coisa para falar da obra-prima do terror. Tá ouvindo? Nerdopoli quer. Coisa, né? O livro é a terceira vez que a gente fala do King já, o King vai ganhar. É porque é muito bom, cara, então tem que falar sempre. É o prêmio de maior. A gente não faz Stephen Cast ou King Cast, né? Mas fica aparecendo Stephen King aí de vez em quando. Sim, o que é bom, né, pra gente. Muito bom. Os dois primeiros programas que a gente fez assim foi o Drive, Big Drive, né? E o qual foi o outro? Foi junto. É o do controle lá, celular. Muito bom. O It, ou A Coisa para nós aqui no Brasil, é um livro escrito em 1986, né? Ele, na verdade, ele é uma epopeia. Só que é uma epopeia, né, Dudu? O que é uma epopeia? Por favor, explique aos nossos ouvintes. Ah, eu esperava que você não perguntasse o que é uma epopeia. Mas é tipo... Eu vou resumir que é tipo uma história gigantesca. Sim. Porque, na verdade, o It, o livro, a gente tá fazendo esse programa porque logo, logo vai vir um filme em duas partes aí, né? Exatamente. Então, aí, eu já tinha lido o livro, o Eduardo Cossês ouviu ler. E, na verdade, o It, ele conta uma história muito maior do que o que aparenta, na verdade. Se você vê o trailer, ou lê a sinopse, ou qualquer outra coisa... Você entende que é só a história de um palhaço maldito caçando crianças. Nossa, tem muita coisa por trás que você vai lendo o livro e fala, caramba, meu. Não acredito que tem tanta coisa estranha escondida, assim. E num tempo, um período enorme da história que ele conta. Muito bom. Bom, o It, né, 86, como eu já falei, ele conta a história de um ser milenar, né? Que ele tem como principal objetivo devorar medo. O problema é que quando ele devora o medo, ele acaba devorando a pessoa junto, né? Com certeza. Mas assim, as pessoas têm uma ideia, segundo a pauta, e é verdade. Sim, que o livro é a primeira versão do filme, né? A coisa, o palhaço, Pennywise, né? Ele prefere se alimentar das crianças, porque as crianças do qual ele pode isso. tomar a forma. Porque, na verdade, ele toma a forma dos medos para poder espantar as pessoas e devorá-las depois. É, porque, por exemplo, a criança ela tem medo do bicho-papão, de um cachorro. É que elas têm imaginação, né? Então ele pega o medo da imaginação das pessoas, das crianças, e usa contra ela. Mas são coisas que são fáceis pro Pennywise administrar a forma. Mas, por exemplo, o adulto filme, tem medo depois ficar traumatizado de passar vergonha. Ele aproveita. Como que o palhaço vai definir essa forma do palhaço? Até é mais fácil. Mas, por exemplo, o adulto tem medo de atrasar o salário ou bater com o carro. Então, pro Pennywise é mais difícil ele tomar forma de medos abstratos. Né? Bom, o palhaço, ele tem, ele tem algumas formas principais. Né? É, a forma do palhaço, que é a que ele mais usa por causa das crianças, isso. né? A maioria das crianças. Então, mas ele também tem o lobisomem, a múmia, o monstro da lagoa, né? O tubarão, engraçado, o tubarão é o mesmo tubarão do filme O Tubarão. Exatamente. O Drácula, o Frankenstein, né? A própria lua. Isso, ele tem uma versão dele que ele é uma lua. E a forma exatamente, dele, né? Referência. A forma semideus dele, né? Que é a aranha, que é o mais próximo que o ser humano chega de ver a forma real dele. Bom, Dudu, como que é o ciclo de vida da coisa na Terra? Da aranha do mal. Consegue definir? Então, até alguns ciclos aqui que o livro define bem. Isso é bem divertido de você ler, assim. Tem até uma... Peguei lá na internet, né? A data aqui dos ciclos. 1715 a 1716, a coisa despertou, né? 1740 a 43... Ela criou um reino de terror de 3 anos. Depois tem em 1769 a 70, a coisa despertou, né? Uhum. Em 1851, a coisa desperta quando o homem envenena sua família e depois comete suicídio. Em 1876 e 1879, a coisa desperta e volta a hibernar após um grupo de lenhadores se encontrarem morto. Não tem no livro. 1929 a 1930, a coisa desperta quando o grupo racista, como a Ku Klux Klan, queima um bar noturno de afro-americanos. É uma parte bem interessante do livro, cara. Fiquei, caramba. Em 1957 a 58, a coisa desperta durante uma grande tempestade que dão início à história do livro, né? E de 84 a 1985, é desperta novamente quando um grupo de pessoas assassina um casal homossexual, cara. E daí é a segunda parte do livro lá. Muito bom. Aí o que acontece é o seguinte: a coisa, ela tem um ciclo de 30 em 30 anos, se não me engano. É, ela chegou na Terra antes mesmo da humanidade, né? E ficou hibernando. E segundo o livro, a própria coisa já sabia que a humanidade ia nascer. Ia surgir um dia. Já ela caiu, foi uma cratera, depois de um tempo, a Derrick, a cidade do livro, é construída em cima. Então é um belo lugar pra ele ter um apetite saciado. A coisa também, o palhaço, né? Ela. A cidade já tá meio que acostumada a ela, né? Sempre tem as histórias desses assassinatos, esses crimes, mas ninguém nunca vai pesquisar. Parece que é parte da magia da coisa fazer com que as pessoas não se importem com isso. É, as pessoas veem lá, tipo, palhaço na cena dos acontecimentos lá e deixa pra lá. Ah, tem isso também. Tem uma parte do livro que conta, que mostra a coisa em quadros, filmes antigos da cidade, né? É, o cara fala, não, no meio do tiroteio apareceu um cara vestido de palhaço, sei lá. Mas ninguém nunca ligou pra isso. No segundo livro, a coisa influencia esses assassinatos, mas é mais pelo medo. Acho que eles não se, a coisa não se alimenta, por exemplo, aqui no grupo de racistas que queimaram o bar, né? Na verdade, eu acredito que a coisa não se alimenta dos racistas, e sim do medo dos negros de morrer queimado, talvez. Sim, da situação, né, do ódio contra o medo das outras pessoas. É, engraçado que segundo a pauta, a coisa não pode simplesmente matar as crianças ou os adultos. Ela tem que fazer eles sentirem medo, porque o medo é como se fosse o tempero do alimento dele, né? É, senão não adianta nada. Se só matar, comer carne crua, não vai adiantar, né? Não vai voltar. Aí não fortalece nada. Então adianta... Muito bom. O livro é dividido em duas partes, senhor Eduardo Poço. Uma com os personagens crianças, né? Onde eles enfrentam a coisa até de uma forma meio infantil, né? É, realmente é como um bando de crianças caçando um monstro. Mas é uma parte muito divertida do filme, do livro, que você lembra, tipo, sim, Conta Comigo, que também é do Stephen King, tem outros livros, assim, outros filmes, assim, que você fala, e os personagens são muito bem construídos, cara, você se importa com eles. Eu fiquei nervoso várias partes do livro. Só que os adultos que eles se tornam não são tão gloriosos, assim, né? Não, tem até um lá que é... Eu fiquei até com a raiva do cara, o que ele faz. Né? Muito bom. E a segunda parte com eles adultos, porque na verdade a coisa retorna. O que acontece no livro é, a coisa nunca foi enfrentada, né? O palhaço nunca teve um rival. E esse grupo de são sete crianças, ô Cos? Esse grupo de sete crianças enfrenta e vence a coisa, fazendo até ela ir dormir, voltar a hibernar tão cedo esse animal. É, porque ela sempre foi um acontecimento enorme, assim, um desastre enorme. E aí enorme que acontece, ela poder, no retorno da coisa, 30 anos depois, quando as crianças já estão adultas, parece-me que agora ela quer mais é se vingar, né? Porque ela começa a atrair eles de volta pra cidade. É, mas aí ela fica assustando todo mundo. Vai embora, se não matar você. Eu acho que ela já tava com medo. Os personagens das crianças barra adultos que enfrentam a coisa duas vezes. Vamos lá, temos o Bill DeMille, que o cara, digamos que ele é o líder da turma, né? É, ele é gago, assim, é um personagem muito legal, cara. Ele tem um irmãozinho que é assassinado, assim, que ele fica com raiva. Mas isso eu não vou falar, não vou entregar as coisas, né? Tem o Ben Haskell, que ele é um cara que é gordo, assim, mas eu acho um dos caras mais fortes da turma, cara. E ele é bem inteligente também. Aí temos a Beverly Marsh, que é a única menina lá do grupo, que tem uma ligação forte com o Ben Haskell e uma paixão por Bill Denbrough, que no futuro eu fico meio bravo essa parte, mas tem... Até o Rich Tozier, que na verdade é o meu personagem preferido, que ele gosta de fazer imitações assim, ele é extrovertido da turma, só que tem uma boca que pode levar eles à morte até, falar demais, cara. Nós temos o Ed Capsplack, que ele tem uma bombinha, né, fica nervoso quando usa a bombinha assim, e fica zoando que ele é meio magrinho assim, a mãe dele quer proteger ele, sabe? Ele quer sair ela fica com ela, não quer nenhum amigo com ele, assim, coitado. Nós temos o Mike Hallam, que é um afro-americano, que ele sofre um preconceito, tem uma história com o pai dele, é muito legal, cara. Tem uma parte do livro que ele conta, acho sensacional essa parte. Tem Stanley Uris, que ele é judeu, né, ele gosta de livro de pássaros, observa pássaros. Esse é o núcleo. A gente não vai entregar muita coisa do livro, porque eu acredito que esse filme próximo que vai vir, seja mais fiel aos livros, até porque vão ser duas partes, você já começa por aí, né, do que as obras televisivas que a gente já viu. Sim, particularmente, eu acho a adaptação que eu vi, que era uma série que recortaram pra filme, eu acho muito ruim, até como filme, entendeu? É porque ela deu uma arranhada só no livro, a adaptação é muito fraca, e o que tem de mais interessante nos elementos interessantes do livro, os caras não adaptaram. Só umas partes bem legais assim, mas no final você fala, pô, podia ser melhor. Mesmo com 1990, que foi It, uma obra-prima do medo, que uma vez eu assisti na casa do meu tio-avô, ele era velhinho, a gente assistiu junto e ficou com medo, sei lá. Mas me ficou bravo, você tava assistindo isso com ele, meu? O que que acontece? O It, o livro, ele é um dos livros mais densos, assim, ele tem em torno de 1000 páginas, certo? Sim. Eu devorei esse livro, olha só, devorou, entendeu a piada? Devorou? Eu devorei esse livro em um mês, mas eu não dormia, não bebia, não trabalhava, entendeu? Eu não respirava o dia inteiro. E tem uma história interessante com esse livro, que o livro é diferente do filme. Raramente você se assusta, ou nunca você se assusta lendo um livro. E eu tava lendo It já tarde da noite, porque cansa, na verdade, ler muito tempo, né? Por um longo tempo. Sim, sim. E chegou uma parte que eu tava tão envolvido na leitura, o Pennywise aparece no livro e eu de fato assustei. Com o que eu li, eu não sei se eu tava lendo um ritmo muito rápido, sabe? E eu assustei e joguei o livro longe. Tipo, de assustar como se alguém tivesse batido palma perto de mim. Mas eu já li, eu acho que pra lá de 50 livros, e essa foi a única vez que eu me lembro de ter assustado lendo um. Eu acho que eu queria até ouvir o comentário de quem estiver nos ouvindo se alguém algum dia já assustou. Lendo um livro, é muito bom. Eu tenho uma mania de assistir um filme e começar com a TV. E o livro tá fazendo a mesma coisa, fala, não faz isso, seu louco, não faz. Aí ficava nervoso com o moleque sendo atacado, fala, não pode morrer esse cara. Daí eu falei, mata essa porcaria do It, filho da mãe. Eu fiquei, é muito boa a escrita do livro, cara, assim, parece que tá submerso nele. Até acabei sonhando que tava no meio do livro, de uma vez acordei. Eu não me lembro de ter sonhado com esse, talvez sim também. É, eu já sonhei com outro, sabe? O Drácula de Bram Stoker, eu sonhei com ele. O que você viu o filme, na verdade, que ele fez muita gente ter medo de palhaço. Até hoje o pessoal comenta, nossa, aquele filme traumatizou muita gente, principalmente criança. O que acontece no It, né, no livro, é, It é isso, a coisa, né? Por isso que é traduzido como a coisa. Mas o It é como se fosse isso, né? Esta, sabe? É um negócio inominável. É, o forte do livro é os detalhes das demais histórias. Logicamente que todas as histórias são fundamentadas na existência do palhaço, né? É, do Pennywise, mas tem muito detalhe que infelizmente não pode, ser, não pode ou não dá tempo de ser adaptado para o cinema. É engraçado que eu até preferia que o Pennywise ou o It fosse uma série de uns 24 episódios. Mas eu acredito que só numa série que poderiam se adaptar a todos os detalhes, ou pelo menos 80% dos detalhes. Por exemplo, tem uma criança na parte das crianças, e eu vou contar um spoiler para poder explicar meu ponto de vista, que influenciado pela... E olha que o Pennywise acho que nem tinha acordado nesse momento, mas influenciado pela aura do palhaço, da entidade, o moleque mata o irmão mais novo dele, um recém-nascido, mata no berço. E a mãe nunca descobre que foi o irmão que matou. E no filme que eu assisti não tem esse detalhe. Aí você fala assim, mas precisa, porque é o que dá, são os detalhes que dão a vida ao livro, né? O bar. Eu já li que o novo livro, o novo filme não vai ter essa cena, então, falando. Tem até uma coisa que eu quero discutir agora antes que eu esqueça. No livro tem uma cena, eu até vou criticar os fãs de Stephen King, eu sou fã, tudo bem, mas tem uma coisa que me incomoda um pouco. Existe no... Não pela cena, tá? Não tô sendo paranoico. Mas existe no livro uma cena de sexo entre crianças. Vou resumir assim, porque não é nada mais, nada menos que... Eu achei pesado, cara. Eu não acredito que então, escreveu isso. Então, mas aí é que tá. É uma cena de sexo entre crianças. Na verdade, é uma suruba. O pior que faz todo sentido no livro, não, cara. Não, faz sentido. Eu não tô dizendo isso, tá? São seis meninos comendo. Só que no livro faz sentido, eu não me importei com a cena, porque eu sei que é uma obra de ficção, eu sei que não é, o Stephen King não tem intenção de incentivar nenhuma pornografia ou, né, pedofilia, essas coisas, eu sei que não é a intenção dele. Só que você não vê em nenhum momento nenhum crítico ou nenhum cara de qualquer ONG reclamar dessa cena de um livro de Stephen King. E aí o que acontece? Se qualquer outro escritor fizer uma cena similar, porque a cena é contada no detalhe, se fica em contar ela no detalhe, né? Se, muito detalhado. Muito detalhada. Se, por exemplo, um de nós fosse escrever uma cena de sexo entre pré-adolescentes, e não precisa nem contar detalhes, você só insinua, né? As pessoas vão cair matando. Então a minha preocupação é, se o Stephen King pode e ninguém acha ruim, um outro escritor qualquer... Que eu já vi pessoas reclamarem de escritores e roteiristas por muito menos, né? Então, também poderia ter a liberdade de fazer coisas assim pela obra, né? Sim, cara. Pra mim é pelo contexto da história, pela escrita que ele fez. Sim. Apesar de ser muito detalhado, não é uma coisa gratuita. Não, sim, eu entendo. A minha única preocupação é isso. A gente não pode ser hipócrita, porque se o Stephen pode, tá? Que ele é um puto ator, autor, né? Mas por que outro autor também não poderia fazer uma cena igual? Não gratuitamente, eu não tô dizendo isso, tipo, só fazer por fazer. Mas muitas vezes o autor quer escrever uma cena que vai fazer diferença no seu livro ou filme e não faz da crítica que pode se abater e até acabar com a carreira dele, né? É por isso também que não teve na versão de 90, nem vai ter a nova versão essa cena. Ele deve fazer uma adaptação pra ter uma saída diferente. Não vai acontecer, não vou falar spoiler. Eu queria um dia encontrar Stephen King, entre milhões de coisas que eu ia perguntar pra ele, né? E eu ia perguntar pra ele, Stephen King, você já foi criticado por essa cena no livro? E como você reagiu? Porque você chegou, Dudu, a pesquisar sobre se essa cena já recebeu alguma crítica negativa? Pois eu não achei nada falando, cara. Eu também queria fazer essa pergunta mesmo, porque achei muito estranho. Não é estranho a cena no livro, tá, ouvinte? Na verdade, faz... Talvez no mundo de hoje alguém reclame, mas o livro antigo, não sei se tem algo a ver. Na verdade, a cena faz todo sentido no livro. Mas é estranho ninguém nunca ter aberto a boca pra reclamar só porque é o Stephen King, entendeu? Pois é, cara, também é estranho, mas... Vamos lá, né? Acontece. Muitos detalhes tem esse livro da bomba de asma, né? Do como é que é? Kasparx? Ed Kasparx. O Kasparx da bomba de asma, a menina que fica catatônica ao ver a coisa, balas de prata, né? Porque, pelo que eu entendi, depois que a coisa toma a forma de lobisomem, ela assume também o ponto fraco, né? Que seria a fraqueza, que seria a prata. Então as crianças começam a buscar armas feitas de prata e, é claro, uma bala, né? Feita de prata, que no livro é disparada não por uma arma, mas de uma forma muito elegante, coisa de criança mesmo. Sim, cara, que ficou meio estranho no primeira adaptação, que em vez de moedas de prata eram uns botões, sei lá. É, tem coisas que eu acho que não precisam ser mudadas do livro, sabe? Por exemplo, de novo, essa cena de sexo que a gente falou não precisa ir pra TV. Mas qual a diferença de você usar moeda e botões, sabe? Não, não faz sentido. Eu também não entendi, cara. O começo do filme lá, achei a adaptação até bem sincera, assim. Falei, ah, tá adaptando bem. Mas depois ela escambou o negócio ali, caramba. Nada a ver, mudaram a situação. A coisa atacou um personagem em determinado lugar. E no filme é outro personagem em outro lugar. Bem bizarro. É, assim. Eu acho que grandes mudanças, o melhor mesmo são os cortes, né? Eu queria muito ver muita coisa do livro, filme que vem. Mas a gente sabe que não dá, né, Dudu? Mas... Uma coisa boa que o Steve King assistiu já a primeira parte e elogiou, tá gostando. Falei, ó, ele sempre reclama de tudo. Até Iluminado, que é a obra-prima do Kubrick, ele falou mal e fizeram uma minissérie horrorosa. Então, mas vou lá, vou falar uma coisa aqui do Stephen King. Olha aí, eu criticando o Stephen King, né? Duas coisas. Primeiro, o Stephen King é o Alan Moore dos livros, né? Ele não gosta de nada que façam da obra dele. Agora você fica vendo. Os filmes que ele considera os melhores, pô, são os piores filmes. Porque, por exemplo, O Celular não é um filme bom, tá? A gente já falou isso no podcast Celular. É interessante, né, o filme, mas não é um filme bom. O Big Drive, que é dirigido pelo Stephen King, é um filme horrível. É feito pra TV também. Big Drive não, desculpa, Big Drive não, o Máximo Overdrive. Pô, isso aí é muito zoado, cara. É dirigido e escrito pelo Stephen King e é um filme de merda, você entendeu? Hotel, como que é? Hospital, Kingdom Hospital, né? Que fez uma série meio ruim. Que é uma bosta essa série, o livro e o conto é muito bom. A Redoma eu não sei, nunca assisti. A série eu gostei, pena que cancelaram sem o final. Agora você vê assim, o Stephen King, ele não tem noção nenhuma de cinema, Dudu. Eu penso assim, sabe? Ele é muito bom escrevendo, é meu escritor favorito. É uma das minhas pessoas favoritas, sabe? Sim, mas sim. Cinema, até que ele, até por isso mesmo. Ele dizer que o Iluminado é um filme ruim, né? É meio difícil, porque assim, pode não ser o que ele queria ver, mas não é nada muito diferente do livro. Exatamente, cara. Agora, me preocupa quando o Steven King diz que gostou do filme, entendeu? É, tem a gente falar, ah, não, o cara vai falar porque é a produção do filme dele. Fala, não, ele tem histórico de falar mal, cara. Não tem nada a ver se é adaptação do livro do cara. Ele fala mal, ele fala bastante mal. Agora, eu não sei qual foi a reação dele ao Louco Obsessão. Eu não sei se ele gosta. Aliás, é um filmaço, cara. Eu não sei se ele gosta ou não. Tem outras. Eu nunca ouvi ele falando a respeito das séries, né? Como a Redoma, o Kingdom Hospital. Louco Obsessão tem uma ligação com o Iluminado, cara. Na verdade, o universo do King todo tem, o Dudu. É por isso que a gente gosta desse tipo de coisa. Exatamente. Ele é a Marvel da literatura, o Stephen King, entendeu? Marvel e DC. Agora tá na moda fazer isso, né? Na verdade, o Stephen King já fazia isso há anos, né? O que que acontece? Já. Todo personagem dele, de um livro, aparece e é citado no outro. Todos sem... Bom, pelo menos eu já li muito Stephen King e a maioria dele... E eu lia por isso. Basicamente por isso, que às vezes um personagem citava um outro livro, né? E tinha lá no rodapé. Personagem pertencente ao livro tal. E eu ia buscar aquele livro pra ler. Muito bom, né? Eu li Saco de Ossos, e esse Saco de Ossos cita um personagem que estava passando pela cidade de outro livro. O Iluminado, o Louco Obsessão, o cara estava indo fazer uma pesquisa no hotel que pegou fogo do Iluminado. Exatamente. E aí acaba sendo pego, né? E por aí vai. E, tanto é que a Torre Negra a Torre Negra é os Vingadores do Stephen King, né? Porque todo e qualquer livro que Stephen King já escreveu tem ligação com a Torre Negra. Inclusive, você me falou que é até a mesma coisa, né, Dudu? Tem, cara, tem ligação. O outro que criou a coisa é a tartaruga, então Torre Negra, cara. Caramba, eu gostei dessa informação. Falei, caramba, não imaginava isso. Olha só. O outro, quem que é o outro, Dudu? Eu não lembro, que eu não li o livro, mas eu tava lendo que é um ser supremo lá, sei lá. que faz o portal pra Torre Lê. No livro da coisa, o outro é o criador da coisa e da tartaruga que vomitou a vida, né? Vomitou a galáxia. Que eu espero que tenha no filme, que eu quero ver como eu vou fazer, cara. Você sabe que é muito brisado a parte da tartaruga, né? Total, cara, mas pra mim é importante. É. Eu achava antes de ler, eu achava que o Pennywise, ele era um alienígena. Também, cara. Falaram que caiu num, tipo, uma nave espacial na Terra, mas era tipo uma arca de Noé, não era nave espacial. Falei, caramba. É que, na verdade, a definição do Pennywise é interessante. É, o livro diz que ele é de fora. Sim. Então ele não é de fora do planeta Terra, de outra galáxia. Ele é de fora da dimensão. Ele é um semideus, Udo. Pode ser. Ele é tão forte, cara, e poderoso, que consegue. Ele falou que dá pra dar câncer pra pessoa. Se eu quiser dar câncer pra você, você morre. Caramba, é o poder do cara. Além de fazer as pessoas. Tem um transe que ele faz a pessoa cometer crime, assim, sim, que ela fica bitolada. É, meu, putz. Tem umas coisas bem legais que espero que adapte no filme, que é bem interessante. É, se não der pra adaptar tudo, mas que tem assim, coisas similares. Porque você só pega a raiva do palhaço quando você vê que ele influencia pessoas a matarem nele, quando ele influencia o pessoal a espancar os gays. Inclusive, o Stephen King é tão foda porque ele trata de outros temas dentro da história de terror, né? Ele trata muita coisa. Ele trata do preconceito, ele trata de duas formas: o preconceito contra o homossexual e o preconceito contra os negros, que ainda é forte nos Estados Unidos até hoje. Ele trata também a criança malvada, que é aquela criança que eu falei que mata o resíduo, né? É, cheio de psicóticos, as crianças que matam, se é contra ele, vai querer matar, cara. Muito bom. É por isso que quando o Henry Bowers, ele é um. Henry Bowers é mais velho que os outros meninos, e ele é lunático, cara. Então a parte do livro que ele ganha uma faca, eu não vou falar que ele testou uma coisa na casa dele. Eu falei, caramba, não acredito nisso, meu. Na verdade, todos eles, menos o principal, quem que é o principal? Acaba aí, esqueci o nome dele, o nerdzinho. Não, do mal, o Henry Bowers é o principal. Não, o do bem, né? O nerd sempre. Ah, tá, o Bill. Ele é o único que tem uma vida mais normal. Ele é um escritor, né? Aliás. Sim, é legal que ele tá produzindo um livro baseado num filme baseado no livro dele. Muito bom. Aí essa parte tem. Eu falei, eu tava lendo o livro e falei, caramba, o que ele vai fazer agora? Vai trazer o atual dele pra cá. Não quero falar spoiler. Entendi. Dudu, tem uma outra coisa legal do Stephen King. Fora o palhaço, que já é o palhaço, muitas pessoas já têm medo do palhaço normalmente. Inclusive eu não chego a ter medo, sabe, do Poço. Mas o palhaço me incomoda. Ele faz citação do Parece o Bozo, ele não fala. O primeiro, né? É. Parece muito. A vovó Mafalda. Parece a vovó Mafalda? Parece, cara. O que acontece com o palhaço? Eu tenho a impressão, não é medo de violência ou coisa do tipo, mas eu tenho a impressão que o palhaço vai me fazer passar vergonha. Nossa. Eu tenho esse sentimento. Principalmente esses palhaços com microfone na mão me dá um pavorzinho, sabe? Que fica. É mesmo? É, que fica assim na loja, anunciando produto. Sim. Ou na rua, mostrando alguma coisa. Eu tenho a impressão de que eles vão me passar. Eu devo ter passado alguma vergonha com palhaço quando era criança. Porque eu tenho a impressão de que eles vão fazer passar vergonha. Eu não vou no circo justamente por isso. Não é por medo do palhaço. Mas eu tenho a sensação de que, esteja onde eu estiver, o palhaço vai me achar e vai fazer eu passar vergonha. É estranho, é diferente, né? É porque quer interagir com você, você não quer, meu. Exatamente, e mesmo você falando que não quer, eles insistem. E se você não interagir com eles, você acaba virando a piada de qualquer forma. É, a pessoa fica brava quando você fala, tá atrapalhando o palhaço. É, entendeu? Bom, aí o que acontece? No livro do Stephen King, você tem problema com o palhaço, Costa? Não. Não, e... Mas eu gosto daquele filme dos palhaços assassinos do espaço sideral. E descabelar o palhaço já, não? Adoro. Aí o que acontece? No livro do King, aliás, a maioria dos filmes dele, ele transforma coisas que zoam, sonhos, atos simples em coisas grandiosas. Porque no livro você fica com medo até do balão. Putz, meu, esse flutuou, veio flutuar também. Falei, caramba, meu. O balão, ele dá um ar pro balão. E o balão não tem expressão, né? É um balão, é uma bexiga de gás, velho. Mas ele começa, o balão, ele vira no filme, ou no livro, um símbolo do terror. Quando você tá parado, aparece o balão do seu lado, do nada, você, putz, ferrou. E quanto mais balões, pior, né? Sim, um monte de balão junto, falei, caralho, tô... Muito bom. Tudo custa das 1000 páginas do livro, A Coisa, ou Pennywise, né, It, de Stephen King, destaque aí seu momento favorito. Cara, eu gosto muito dos moleques interagindo entre eles, meu. É uma coisa muito divertida de ver. Mesmo você fala, caramba, eles estão passando o melhor verão da vida deles, como eles falam, e o cara quer matar eles, meu. E assusta todo mundo. Tem um montão, esse, no livro sai muito tanto sangue que ele corta, sai sangue. Daí tanto moleque corta, o moleque sai sangue. Eu falei, caramba, meu, uma violência. Mas é uma coisa que é uma aventura que violência, meu. Você sabe que se, ou você se diverte, mas você pode morrer. E essa parte me deixou muito louco no livro. Caramba, é uma coisa que é gostosa de ver, mas você sabe que tem um perigo iminente, cara. Pode matar qualquer um deles. Mas eu gosto muito dessa parte. É como livro, brincar, cara, no quintal com um cão bravo, solto, né? É, o cara pular pro quintal, a cachorra correr atrás, sai correndo. Mas é, infelizmente já vi uma coisa que o moleque foi e os cachorros comendo. E tem uma versão da coisa que ela é um cachorro, não tem? Se não me engano? Um cão bravo? Talvez. Tá. A coisa também, é importante lembrar que nesse livro a cidade ela é fictícia. A cidade que Stephen King criou. Mas ela é tão rica em detalhes que eu aposto que deve ser alguma cidade real que ele só mudou o nome, sabe? Sim. É no Maine que ele é de lá, né? Então é a cidade será do lado dela, será na mesma região. Entendi. A coisa vive nos esgotos, né? Eles chegam a coisa por uma grande entrada no esgoto num laguinho nojento que tem lá. Que na verdade esse lago se formou com a cratera, né? Do meteoro que trouxe a coisa de fora. Exatamente. Ou seja, não existe no livro uma ponta solta que você fala, ah, Stephen, seu danado, olha o que você fez. Cara, é difícil achar, quero ver alguém falar que tem. Eu procurei na internet e nunca reclamo nada. Não tem. Eu acho que tá quase perfeito. Acho que Stephen King parava de escrever e falava assim, e agora, o que, que falta responder? Por isso que ele levou 4 anos pra terminar essa obra. Cara, é um dos livros que mais demora pra fazer, cara. Mas é muita coisa também pra escrever. Tem uns trechos do livro que ele mostra o passado, assim, de um acontecimento, tipo o massacre do bar dos caras dos lenhadores. Que essa parte eu falei, caramba, deve ser muito louco se adaptarem isso aí. Talvez, sei lá, se fizer acesso a um spin-off, seria divertido. Por isso que eu até preferia que fosse uma série, Dudu, uma série no estilo American Horror History. Sim, cada momento você faz uma história diferente. É, então, eu acredito que a coisa seria o melhor, um dos melhores roteiros, assim, entre as séries que existem de terror, né? Eu acho que se encaixaria melhor em American Horror History, no formato que a série é. Entendeu? Concordo, cara. Seria um formato bem interessante pra ela. É, mas com mais episódios. Acho que 13 só, não sei se dava conta, não. Acho que dava, né? 13 tá bom. Uma hora cada um. Ah, sim, de uma hora tá. Tipo a série inglesa que tem uma hora e meia a cada episódio. É, porque a American Horror tem uma hora, né? Isso. O filme tem 2 horas, né? Então a gente... Qual livro? Não, o filme normalmente tem 2 horas. Ah, sim. Quando juntaram os 2 episódios na minissérie, deu 3 horas e 7 minutos na versão dele. Ah, mas assim, vamos dizer que tenha 5 horas, no máximo, tá? Os 2 filmes juntos. Mesmo assim, eu acho que 13 horas, que é, né, uma série de 13 episódios, eu acho que daria pra trabalhar todos os detalhes do livro, sim. Dá sim, né? É só o cara fazer uma adaptação muito boa. O único problema é que talvez fique caro por ser um Stephen King na série de episódios. A HBO tá, né, pra pagar. Não, mas isso aí a HBO não usa esse formato do América. É muito detalhe, né, coisa. Ah, mas a Netflix tá fazendo assim de uma hora cada episódio. Não, mas a Netflix também não tem capacidade de fazer uma série de freaking ainda. Bem, eles fizeram uma série bem cara. Não, não é questão de cara, é questão de qualidade. Tá, o Santa Clarita é caro, mas é uma outra pegada. Né? Mas é meio trash. Então. Bom, enfim. Eu gosto muito dessa cidade, como eu já falei, né? E dos detalhes que enriquecem a história. Porque se você tirar todos os detalhes, todas as histórias que vêm antes, né? As aparições da coisa, fica só a criança perseguindo o monstro. Na verdade, o que enriquece o livro, fora, né, que os personagens são muito bem criados durante o livro, mas são as histórias, que as lembranças da coisa no passado, né, naquela cidade. Dudu Poço, se você quiser dar uma nota, então, para o livro A Coisa, que você levou 4 meses para fazer, gravou um podcast de 40 minutos. Cara, vou falar mais um pouco, porque eu tive que ouvir o audiolivro, eu não consegui ler, porque eu tava no trânsito do carro e do trabalho pra casa, tava ouvindo, né? Foi na pendrive lá e ouvi no carro. Então eu demorei 4 meses, porque são, acho que, tava 1 hora e meia por dia. Então demorou bastante. Você sabe quanto tempo de áudio deu tudo? Cara, só sei que são 2 DVDs, cara. DVD? Não, são 2 CDs, desculpa. Que é áudio... Eu acho que... Eu não sei como foi na internet, eu não tenho... não tenho o total de tempo. Cara, mas se o jogador número 1 acho que deu 6 horas, com 200 páginas, Tira por aí, mais ou menos, sabe? Eu tô lendo o primeiro Game of Thrones lá, Crônicas de Gelo e Fogo. Tá demorando também. Ó, por exemplo, jogador número 1 tinha 6 horas, 200 páginas. É, 1000? Pra chegar em 1000? Falta quantas? Não sei fazer essa conta. Vezes 5? Então é. 6 vezes 5? 30. 30 horas. 6 vezes 5? 30? Pouco, hein? É muita coisa. É, quem mais fala, Dudu? Quem mais? Mas vale a pena, vale a pena. Então tem a parte que tá lendo a história dos moleques, e de repente tem o interlúdio. Eu falo interlúdio é sobre Daryl, né? Tem as histórias de Daryl, isso que isso aí é a parte de lenhador, na fábrica que explode. Aliás, que deve ser se adaptar a cena muito dantesca essa parte. Até a criança morre, morre uma galera. A única coisa que eu, que eu penso tensas. É que a coisa, eu nunca quis sair dessa cidade, né? Seria bem legal. Ela caiu lá porque ela queria naquele lugar, que sabia o que ia acontecer naquela cidade e ela que ia mandar. Tanto que um moleque tá sendo atacado lá e a pessoa olha e vai embora. Verdade. Ferre esse moleque, morra lá. Eu não me lembro se teve. Só tá sendo controlada, né? Estupro no livro, teve? Estupro. Teve o abusivo da Beverly lá que ele queria comer ela, com certeza, cara. Nossa, ele mete a porrada nela, faz filho da puta, mó raiva desse personagem. E no primeiro livro também aparece e fala, é meio jogado. Eu falei, cara, eu quero pegar esse cara e dar porrada, né, filho da puta. Fala, Beverly, Beverly, tô preocupado com você, Beverly. Vem cá, aqui você deu pra ele essa puta. Falei, caramba, cara, fica chamando. Tem suicídio, na verdade tem mais de um suicídio. Eu suicídio. Gosto de uma parte também que só as crianças veem o sangue. Então os adultos não vê, cara, mas que eles tentam limpar e não limpa, mas tá um pouco ferrando, né? Passa a mão no sangue, passa sangue na cara e não vê nada, cara. Isso tem na série até. É, até que ficou legal lá, porque tinha uma pia que a Barry viu o sangue estourar, o cara passando na pia a mão e passando na cara. Só que tem uma parte que na série, deixa eu falar, na série que tem um balão voando e estoura na cara da pessoa. E a pessoa, como não viria o balão, mas a pessoa assusta, fala, ah, não, você assustou. Não sei se você lembra dessa parte. Eu não lembro, mas o ator assusta, né? É, nem pra dar um cortezinho melhor. Essa biblioteca eu tô imaginando como fazer no filme, porque o original ficou uma porcaria. Já é um título de merda, né? É. Aliás, eu li que esse filme, quando saiu o DVD, tudo compensado, eles tiraram o gore. Que a cena da Guerra de Pedras é bem violenta, cheia de sangue, e eles tiraram tudo. Falei, começou a acabar, falei, caramba, que saco. É, como o cara vai depois querer se vingar no futuro dele, se não foi... Então, essa Guerra de Pedra, Stephen King, de novo, aquilo que eu falei. Ele pega um negócio que poderia ser tão simples, né? E transforma num bagulho absurdo. Cara, quero ver isso. Ah, é muito tenso o negócio, o cara leva uma pedra na cara, começa a sangrar, cara. Tudo bom. Nossa, deve ser meio legal. Agora vai, então, Dudu Costa, vamos dar de 1 a 5 palhaços assassinos... Ah, Dudu, o Pennywise é um palhaço assassino do espaço. É, eu dou uma dimensão para ela. Então eu acho que esse palhaço dos assassinos do espaço é uma grande referência, né? É, pode. Bom, só mais um detalhe. Nenhum ser humano é capaz de ver a forma real do Pennywise. Aqueles que veem ficam loucos. Inclusive é isso que acontece com a irmã do Bill, né? Ela vê a forma real do Pennywise e fica catatônica lá por muito tempo. Aliás, cara, que... A forma da aranha no primeiro filme é meio tosca, né? E era um monstro meio feio. Mas agora, só que tô preocupado que são dois filmes agora, somados 35 milhões, acho. É pouco, mas se caras fizerem com cuidado, acho que mesmo efeito visual, menos dinheiro, dá pra fazer uma produção bem boa. Dá sim, dá. Quem que é o diretor? O que esse diretor já fez? Putz, eu não peguei aqui ele. Mas a gente deixa pra falar no podcast do filme, quando sair a gente vai fazer um de cada. Ele já fazer, porque cara, merece. Eu duvido que eles fazem besteira nisso aí, não. É uma, não, é uma nunca obra... duvide de nada. É, tá verdade. Mas é uma obra, cara, que se adaptarem bem, vai ser sensacional. Se não, vai ficar a mesma coisa que foi a primeira adaptação. É. Não dá, é claro, assim, não tem como dizer, ai, faltou material. Na verdade, sobra material. Sobra. Eles não precisam inventar nada. Talvez adaptar pra nossa realidade, né? Uma ou outra coisa. Mas não precisa ficar inventando grandes coisas, não. Mas no livro é de 58 e aqui vai ser acho que 89, uma coisa assim, a diferença. É. Depois no futuro vai ser praticamente os tempos atuais. Isso achei legal, porque tem a nostalgia dos anos 80 pra gente, né? É. Que os moleques nos anos 80 devem ser bem legal de a gente ver. Tem até molequinho do Strange Things lá, de coisas estranhas. Tá, que é o Tozer, o It Tozer. Ah, mas deve ter esse tipo de clima, assim. Ah, então, entendi. Então já não gosto de. Ô, Eduardo Costa. Ô, bobão. Então, lá de 1 a 5 palhaços assassinos do espaço, qual é a sua nota para Hit, o livro de A Coisa de Estranho? Cara, cara, coisa muito bem escrito. A gente emerge lá, como falam, a gente entra no mundinho do livro. Pra mim é, nossa, a leitura é deliciosa, de você quer saber o que vai acontecer. Tem as histórias que agregam do passado, do Kukus Klan atacando, tem tiroteio, né? Você quer saber mais. Cara, um deleite do começo ao fim. E quando acabou o livro, eu fiquei triste, deprimido. Ficou com um lacuno no meu coração, fiquei meio chateado. Mas, cara, pra ficar assim, merece 5, cara, que é sensacional. Cara, indico pra todo mundo ler ou fazer, ouvir o audiolivro, cara, que é muito bom. Voz vai. Humana ou faz robótica que você ouve? Humana. Cara, pior não é você lendo, pior foi ouvindo, pior foi a pessoa que leu, né? É, mas ele ganha pra isso, né? Verdade. Tem os livros que tem até musiquinha no meio. Tipo, tava vendo o livro Espírita, tinha uma musiquinha bem leve, o cara falava a musiquinha atrás. Eu não gosto de audiolivro com música, não. Tem só a voz. É, achei meio estranho. E sem interpretação, sabe? Ah, o cara não interpreta, não. Ele fala certinho. Ele só, tipo, é... Mas você está aí? Ele faz uma coisa de pergunta. Uhum. Isso não, não vai... E você está aí, daí não dá certo. É melhor ouvir a eletrônica. Não, mas é que tem gente que quer interpretar. Não, ó, ah, aí não. Quando eu vi o audiobook do Corvo... O cara tava interpretando. A pessoa tava interpretando, cara. Eu falei, não. É, não, mano. Porque é. Ah, não vou ler, não vou ler. Daí no final começa a falar mais rápido. Falei, não, tá levando o livro. Bom, de 1 a 5 palhaços assassinos no espaço, eu dou 6, porque o livro é excepcional, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E olha só, ouvinte, eu li esse livro já faz menos de 10 anos e eu lembro de cada detalhe dele até hoje. Sim. Sabe, eu não li recentemente, o Poço foi quem leu, mas toda coisa que ele falava, né, antes de gravar o podcast, a gente tava conversando. E eu tenho lembrança de muitas das coisas, né, detalhes pequenos. Então, assim, tem outro livro gigantesco do King que eu não consegui terminar. A Dança da Morte, que é riquíssimo em detalhes, eu também não consegui terminar. Não me envolveu tanto quanto a coisa. Que também da adaptação e minissérie. Que eu assisti 4 horas no 2 VHS na época. Então, é isso, Dudu Poço. Ficou a dica grande desse livro maravilhoso, uma das obras-primas da literatura moderna, né? Cara, dica pra todo mundo ler, cara, pra ver o estilo do Stephen King, uma história bem contada, bem escrita, mesmo sendo comprida, você não cansa de... Você quer... Até o final você não cansa de ler, assim. É. Nossa, uma delícia essa leitura, cara. É que o mundo é dividido entre duas categorias, eu posso. As pessoas que conhecem Stephen King e as pessoas que não conhecem Stephen King. Isso é difícil, hein? Você, você tem uma expectativa do filme aí? Bom, a minha expectativa sobre o filme é a seguinte. É um pouco de medo com a adaptação, porque o livro é muito foda e a gente já viu duas tentativas falhas, né? Né? Porque o que faz o livro, ficar legal, fora a concepção da coisa, são os detalhes que a gente falou muito no podcast aqui hoje, né? Sim. São as pequenas coisas, é o linhador, é o homofóbico. É o que mostra... A coisa, na verdade, é uma grande analogia para os maiores preconceitos e medos da humanidade, né? É, meu. Tem até uma parte que eu gosto muito do livro, que ele explica do bar, que o cara comprou o bar, e precisa ver de, que o pessoal ia de trem, daí ia usar, ia comprar no bar dele. Acabou que não acontecia isso, que a pessoa ia embora rapidamente, porque ela... O trem vai embora e começou, os homossexuais começaram a frequentar. E ele aumentou as vendas, essa história foi nossa, bem legal. Tipo, cara. Então, são esses detalhes que enriquecem. Não temos tempo de fazer isso no filme, né? E aí você corre o risco de ficar no terror pelo terror. E mais um filme de palhaços assim só, entendeu? Quando, na verdade, a história da coisa é muito maior que... Eu fiz um exercício, eu me coloquei no lugar do cara aqui, do roteirista. Eu pensei, não, eu vou cortar isso aqui, eu vou deixar aquilo lá. Uhum. E como você vai fazer? Ao mesmo tempo, igual no livro, que a criança e adulto ao mesmo tempo a história andando? Ou só a parte infantil, depois a parte adulta? Só e a parte infantil, né? E essa segunda, esse novo filme vai ser assim, né? Primeiro infantil, depois a parte adulta, que é o... No ano seguinte vai sair, cara. É muito legal essas decisões que se tomam. Então, o que eu pensaria é o seguinte: não cabe tudo no filme, a gente já sabe disso. Mas eu preciso mostrar que a coisa não é só mais um monstro, entendeu? Sim. Não pode ser tratado no filme como se fosse só mais um monstro qualquer. Nos é outros, mais que um monstro, é uma influência, né? Tanto é que nas outras obras de cinema que a gente viu, do cinema e da TV, a coisa é só mais um monstro qualquer. Em nenhum momento explica que ele é uma entidade. Tem um das duas, eu não me lembro se é no filme ou na série, que nem conta que ele veio do espaço. Pois é, porque no livro eles fazem um ritual que eles entram no esconderijo dele do clube e liga uma coisa, uma chama lá e começa a sentir fumaça, né? E os, pra quem é o ritual pra ver de onde saía. Isso acho que não quiser adaptar, né? Não, mas essa assim, parte tá, revela. Não queria adaptar dessa forma, mas no filme você pode revelar o segredo de várias outras formas diferentes, né? É, apesar de no livro o cara falar, não, ele subiu, coisa devagar, não se, sentiu o olho ardendo. É rapidinho, só mostra ardendo o olho e subindo. Então a adaptação, né? Muito bom. Então a gente vai terminar o podcast sobre o Clube Despertadores, né? Que é o clubinho que enfrenta a coisa. The Losers Club. The Losers Club, apesar de não gostar de palhaços, eu vou sim ver o filme. E digo mais, talvez... eu consigo ir pela primeira vez, porque eu não gosto de ver filme de terror no cinema. Não, eu gosto, eu adoro. Mas talvez eu vou ver isso no cinema, não sei não, porque King é King. Eu quero ver no cinema, cara, vou fazer de tudo pra... Acho que setembro, né, que estreia. Primeiro. É, da hora. Porque só Stephen King faz o que... É, isso aí. Um grandíssimo abraço, tudo posso? Abraço aí, valeu por gravar aí, porque esse livro é sensacional e todo mundo tem que ler. Viu? Nem esperava, nem sabia que o posto tava lendo. Uma vez eu tinha falado pra você, mas bem a passante. Acho que eu nem dei atenção, tipo, deve ter pensado, o quê? Eu posso ler esse livro? Ele vai desistir, vai desistir. É, deve ter sido isso. Acho que sim. Abraços e até a próxima. Isso aí, até. E Mulher Maravilha é tão bom que parece filme da Marvel. Deba. Nossa, que ridículo.